Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. Fica nova. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Estou na companhia de Leandro Amador, sou eu próprio que irei estar durante estes 60 minutos a fazer-lhe a boa companhia aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web e levar até si mais uma hora de bom ritmo provindo de África. Então ficou para trás a voz da Márcia com a música Vida. E vamos prosseguir com muito mais Kizomba, e então agora vamos ficar com a voz do Elísio com a música Bonita e depois a Paulinha. Diz que foi por magia. E é assim que nós vamos continuando a desenrolar os nossos ritmos provindos de África, até você mesmo que estava aí à espera de bom ritmo provindo deste continente, e aqui, e somente aqui na sua rádio Antena Web, no Canal 2, claro. já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Espanhol, tudo começa tão casual, simples. E então vamos prosseguindo com, agora com a voz do Nathaniel, com a música Fora de Mim, e depois com a música Amor Já Acaba, do Dan Janja e Dito. Espero que não me tenha engasgado muito a dizer este último nome do Dan Janja. Mas se por acaso está por aí, não tem assim muito o que fazer, porque não ouvir o programa África Nova e pegar no seu computador e enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com e dar a sua opinião, uma sugestão para o seu programa África Nova. E também poderá anotar aí o canal 2.radioantenaweb.info e distribuir aos seus amigos e dar-lhes a conhecer este projeto da Rádio Antena Web. Certamente eles não se vão arrepender da sua informação, porque é uma grande rádio, uma rádio para todos os gostos, uma rádio para todo o tipo de ouvintes. Então, vá lá, pegue no seu computador, abra o seu e-mail e comece a distribuir aquilo que você mais gosta, a informação da Rádio Antena Web. chamas me suave. Suavidade desliza na verdade, sintoniza e fala na minha ouvido e fala. Ei, o bom eu conheci hoje, muito cedo pra não vá mais longe. Cabo fala nada, deixa o desejo, fala pra nós dois. Hoje tem que marchar na minha cama, na minha cama. Hoje eu tenho que marchar pra morrer. Você deixa tonto, tonto, fala de mim. Passa no ar. Gigante. buque bem, vai, vai. Se buque sai, sai, sai. Se buque bem, vai, vai. Se buque sai, sai, sai. Se buque bem, vai, vai. Se buque sai, sai, sai. Se buque vai, vai, vai. Se buque sai, sai, sai. Vai, vai. Sai, sai. Vai, vai. Sai, sai. Os ponteiros do relógio não param e estão eles quase a dar-nos indicação que temos que ir ao intervalo. Mas ainda temos tempo de ouvir a Chamise com a música You. Então, e tu não saias daí, porque a música é agradável, o intervalo é curto e eu volto já para lhe levar mais música provinda de África. Agora, para a segunda parte, não vamos entrar muito em ritmos acelerados para que você possa descansar um bocadinho, mas sim vamos continuar no mundo africano da música, os bons ritmos provindos deste grande continente. Querida, sábado estão mais românticas do que nunca. Love Songs é o programa no Canal 2 que vai para o ar às 8 da noite com a apresentação de Thaís Calduro. Não perca o programa com as músicas mais belas e as baladas que tocam o seu coração. Love Songs, às 8 da noite, aos sábados, no Canal 2 da Antena Web. Logo pela manhã, há Energia no Canal 2. Mundo Target, um programa que lhe traz as novidades e os sucessos do momento do Brasil e do mundo, do Brasil para o mundo. Mundo Target, um programa à sua medida, aos sábados às 10 da manhã, para começar da melhor maneira o seu dia no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 quer o melhor para os seus ouvintes. Assim, damos-lhe um momento para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar corpo e mente. Serenamente. De segunda a sexta-feira, entre a meia-noite e a uma da manhã. No Canal 2, da Antena Web. Ponciana, mosta grave, xanote, caboque. Ponciana era pariguinha parecidinha, a mim criava o coago, tinha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parecidinha, a mim criava o coago, tinha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mosta grave, xanote, caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mosta grave, xanote, caboque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro cantando em Sibirio, mas na Holanda. Mas na mesa gosto essa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro cantando em Sibirio, mas na Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mosta grave, xanote, caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mosta grave, xanote, caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mosta grave, xanote, caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mosta grave, xanote, caboque. A mim criava o coago em a boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parceirinha, a mim criava o coago em a boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mosta grave, xanote, caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mosta grave, xanote, caboque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro cantando esse filho, mano, na Holanda. Mas na mês de agosto essa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro cantando esse filho, mano, na Holanda. Mas na mês de agosto essa também de férias, se Deus quiser essa também em casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, Ponciana, Mosta grave e chanot cabocê. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, Mosta grave e chanot cabocê. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana, oi, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, Ponciana, Cabo Flã. Ponciana, Ponciana, Ponciana. Olá, estamos cá de novo para levar mais 20 e qualquer coisa minutos de boa música provinda deste grande continente. Até aí, até a sua casa, até o sítio onde você se encontra. Então para trás ficou a voz da Dura, uma descendente de Cabo Verde, mas residente em Portugal, e que interpretou a música Ponciana. Agora vamos ficar com a voz do Bonga, com a música Mulemba Xangola, e depois vamos ficar com a voz da sempre conhecida Cesar Ebra, com a música São Vicente de Longe. E é assim que nós vamos caminhando por algumas zonas de África e levando até si o melhor da música que lá se faz. Então é um prazer estar aqui na sua companhia. Já sabe, eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante uma hora com bons ritmos provindos de África. Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola, Kasanzu wa bishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola, Mulemba Xangola. Ayuwe Mulemba Xangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mujete. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola. Mulembera milena, da magia kalundu. Angola, ritual, África no solo tu. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola. Salvador da tradição, Mulemba Xangola, unidas nações, soltai-vos agora. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola. Ayuwe Mulemba Xangola, mulher baixadola. Ai, ué, mulher baixadola. Mulembera milenar da magia calundu, Angola ritual, África no Zolodu. Mulher baixadola. Ai, ué, mulher baixadola. Mulher baixadola. Ai, ué, mulher baixadola. Salvador da tradição, Mulemba Xangola, Unidas Nações, soltai-vos agora. Ei, Mulemba Xangola, ai, ué, Mulemba Xangola. Ei, Mulemba Xangola, ai, ué, Mulemba Xangola. Francesa, eu. São Vicente de longe, cá tá imaginar que trome não tá passando. Quem conhece São Vicente de longe, cá tá imaginar que trome não tá passando. Oi, tanto correr pra vida, oi, tanto correr pra vós, sem voo, sem direção. Oi, tanto subir fortim, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, não tem feito salvar um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, tem feito salvar um dia. Oi, tanto correr pra vida, oi, tanto correr pra vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subir fortim, oi, tanto subir tribunal, sem esperança, sem ventura. Tem feito salvar um dia. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, que não tem feito salvar um dia. Oi, tanto correr para a vida, oi, tanto correr para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subi fortinho, oi, tanto subi tribunal, sem esperança, sem ventura. Oi, tanto corri para riba, oi, tanto corri para vós, sem rumo, sem direção. Oi, tanto subi fortinho, oi, tanto subi tribunal, sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz te acompanhando, Senhor São Vicente te guiando, não tem feito só bom dia. E agora num pulinho vamos até a Guiné e vamos ficar com a voz do Tama com a música Dambi e depois com a voz da Dulce Neves com a música Changé. E é assim que nós vamos percorrendo estas zonas de África e, como já disse, levar até si o melhor da música africana para que você possa fazer um apelo, um comentário, uma crítica, uma sugestão para este programa. Poderá fazê-lo então para amador.leandro@gmail.com. Sim, para você mesmo que está aí e que ainda não escreveu nenhum e-mail, não deu a sua sugestão, e então eu estou aqui à espera dela mesmo. Poderá ser uma boa sugestão ou, quem sabe, uma crítica bem construtiva para que este programa se torne ainda melhor, ainda do seu inteiro agrado. Então, um bem-aja a todos, obrigado por estarem na sintonia da Rádio Antena Web e no programa África Nova. Atamanye bedi anunyelo dambe faina dambe faina Adunyelo, adambe faina, adambe faina. Go faina te sunguru mi na mobile. chegamos ao término de mais uma hora de boa música provinda de África. Mas nada melhor do que terminarmos em grande com a música do You Soul, com a música 7 Seconds. Uma grande música para que possamos terminar este programa com uma grande qualidade e com um grande som provindo da Nigéria, se a memória não me atraiçoa. Então, para todos, um bem-aja até 2 a 8 dias e espero que o fim de semana corra dentro da sua expectativa. Então, até 2 a 8 dias, se Deus quiser, e tudo de bom lhes possa acontecer. E já agora, então, façam o favor de ser felizes. É isso que eu vos peço, é isso que eu desejo e é isso que eu gosto que você se sinta, porque se sentir-se feliz, e se acima de tudo for com a Antena Web, ainda melhor. Então, um bem-aja a todos e até 2 a 8 dias. Espero que eu vou ligar uma coisa.